Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, muito boa tarde, bem-vindos ao Fórum Lisboa. Estamos de volta no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos um podcast em arquivo.org, somos também ouvidos no Porto e em Setúbal. Estão aqui Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal, Sofia Lisboa, do PCP, Nuno Saraiva, em substituição do Ricardo Marques, do PS, e Jorge Nunes Sá, do PSD. Queremos falar de eventuais medidas que ajudem as famílias lisboetas ainda este ano, e também vamos falar de um apoio de 250 mil euros dado pela EGA, que no âmbito do Festival de Cinema Tribeca, mas fora dele, é um espetáculo de stand-up de Chaz Palminteri. Antes, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Angélica da Teresa, vou começar hoje por si. Bem, antes de mais, cumprimentar aqui os meus colegas de painel e cumprimentar quem nos ouve, tanto em Lisboa, Setúbal como no Porto. Eu queria destacar o jogo de ontem entre o Sporting e o Torriense. Estava tudo preparado para a grande festa sportinguista, inclusive eu como sportinguista que sou. E, portanto, aproveito para dar os parabéns ao Torriense e aos adeptos do Torriense. E isto é muito importante às vezes quando nós achamos que somos um país pequenino, que somos uns desgraçadinhos, que o fado é uma desgraça, que não há nada que possamos fazer para virar a coisa ao contrário. Ontem o Torriense, que teve muito mais fome de vencer do que o Sporting, mostrou que David contra Golias virou o jogo ao contrário e ficou com a Taça de Portugal, com a Taça Rainha. E, portanto, isto, quando nós às vezes acharmos que somos pequeninos e que não conseguimos, é olhar para o jogo de ontem e ver que tudo é possível e, portanto, parabéns ao Torriense. Para nos podermos inspirar. Exato. Sofia Lisboa. Boa tarde a todos e a quem nos ouve. Eu vou falar no minuto inicial de uma proposta que foi aprovada pelo PCP na Câmara de Lisboa e que tem a ver com as árvores e com a estrutura verde da nossa cidade. Nós tivemos também recentemente, há poucos dias, uma notícia sobre este assunto. A média europeia é de 30% de cobertura de árvores nas cidades e nas grandes cidades, e nós estamos muito longe dessa percentagem, ainda que haja aqui dois números que se possam considerar, mas de qualquer das formas estamos até abaixo dos 20%. E portanto, para isto tem vindo a melhorar ou nem por isso? É uma medida, que é uma política que precisa de ser implementada de uma forma estrutural, ou seja, não há, as árvores não crescem sozinhas, não é? Para nós planearmos numa cidade desta maneira, é preciso plantá-las, é preciso reverter até uma portanto, é preciso rearborizar, não é? Zonas que eram verdes, que eram naturais e que, enfim, temos aqui, obviamente, na construção da cidade, um processo de urbanização, de impermeabilização, que tem sido uma tendência desfavorável deste ponto de vista, e, portanto, é preciso uma política para este efeito, e daí que seja importante esta proposta e a concretização desta proposta e que não fique na gaveta. É uma proposta que pretende a abertura de um procedimento de classificação das árvores já existentes para as proteger. A plantação de mais árvores em zonas despidas na cidade, e há tantas, e que são prejudiciais para várias coisas, inclusive para as próprias pessoas poderem caminhar e deslocar-se na cidade nas alturas de maior calor, e haver um percurso que é protegido pelas árvores, não é? As árvores protegem-nos desse ponto de vista. E também um reforço do verde em toda a cidade, que não é apenas feito pelas árvores, mas por outras estruturas verdes. Na prática, uma cidade que possa estar reforçada, mais fresca, em que haja maior qualidade do ar, mais resistência também às secas, com maior espaço de lazer, tudo isto é um objetivo que só pode ser cumprido se houver uma política de facto de investimento nesta área, e portanto assinalar aqui esta medida aprovada. Muito bem, Nuno Saraiva, vamos ao seu minuto. Eu tal como a Angélica, sportinguista, confesso, e como é público, e também tinha escolhido a final da Taça de Portugal de ontem por duas razões fundamentais. Estamos a isso. Uma, dar os parabéns ao Torriense, que são mais do que justos, mais do que merecidos. Estávamos todos prontos para fazer de facto a festa, e saímos, enfim, com um enorme melão do Estádio Nacional. A verdade é essa. Também reparei que no plano nacional os benfiquistas ficam mais satisfeitos com as nossas derrotas do que propriamente com as vitórias deles, o que é normal, porque quem fica em terceiro lugar no campeonato também não tem grande margem para ficar feliz. Mas sobretudo esta mensagem que a Angélica aqui trouxe também, e que eu reforço, que é um bocadinho esta ideia de quando acharmos que não somos capazes, inspiremos-nos naquilo que foi, de facto, a capacidade do Torriense superar. Ontem, aquilo que aconteceu no Estádio Nacional, no Estádio do Jamor, melhor dizendo, foi uma prova de superação. E uma prova de crer, de crença. O Sporting chegou com sobranceria ao Estádio do Jamor, naquela lógica de nós é que somos os grandes, ainda somos os campeões. Obviamente vamos ganhar, não é? Obviamente vamos ganhar. A qualquer momento isto vai se resolver para o nosso lado. E, na verdade, aquilo que aconteceu foi que o Torriense foi capaz de querer mais. E pela primeira vez na história temos uma equipa da 2ª Liga que ganha a Taça de Portugal e que até vai disputar competições europeias, entrando diretamente na Liga Europa. Isto é, de facto, extraordinário e o Torriense está de parabéns, mais do que justamente, mais do que merecidamente. Jorge Nuno Sá, falta ouvir o seu minuto. Primeiro, cumprimento a todos os colegas e quem nos ouve. Ah, eu não cumprimentei todos, peço desculpas. Eu também faço isso muitas vezes, então nós embalamos. A Angélica nunca falha, portanto faz para todos. Eu este fim de semana fui a Viseu, depois do ensaio geral da Marcha dos Mercados, da minha querida Marcha dos Mercados. Depois disso fui até Viseu, ao Congresso Nacional da JST, o 29º. Matar saudades. Eu já não tenho idade para participante, infelizmente, isso acabou aos 30, mas fui lá enquanto peça da mobília decorativa, sou ex, portanto os ex têm sempre um lugar especial no coração dos mais jovens, e fui assistir um bocadinho ao Congresso, gosto sempre de assistir e ficar cada vez mais com esta sensação, as juventudes partidárias, com todos os defeitos que tenho, e aí falo da JST, da JS, da JCP, da Juventude da Iniciativa Liberal, todos eles são boas escolas de formação política. Eu prefiro, continuo a preferir uma formação política aos jovens do que deixarmos cair vazios à mercê de quem vem de lados que muitas vezes não se conhecem. Portanto, sujeito a toda a crítica que isto seja, continuo a achar bom, foi um belo fim de semana, houve intervenções muito boas, bem preparadas, estudadas, temáticas, houve outras muito mazinhas, coitaditos, mas claro, é da vida. Houve algumas péssimas, mas pronto, mas é o que é. Quando são os congressos dos adultos também acontece. Também. Às vezes bem piores, Portanto, mas vê-se que há gente que continua a interessar-se pela causa pública. Na juventude tem esta vantagem. Há muitos que estão lá mesmo de forma abnegada, completamente desprendidos, completamente soltos. E isso tem muita graça e tem muita intensidade. E dar um abraço ao João Pedro Luís, um jovem de Porto Alegre. É a primeira vez que a JST vai ser liderada por alguém que vem do distrito mais pequeno do país, menos populoso, e isso não deixa de ser interessante num Portugal como aqui, um bocado ao exemplo do Torriense, quer dizer, vindo de sítios pequenos, completamente contra aquilo que é o normal, infelizmente o habitual, consegue-se vencer, consegue-se ganhar, consegue-se liderar. E portanto, um abraço ao João Pedro Luís, um bom mandato à JST, que foi a minha casa durante a minha juventude e, portanto, continuo a ter um carinho muito especial. Creio que a pergunta foi da oposição, até foi do PS, não tenho a certeza. Eventuais medidas que ajudem as famílias lisboetas ainda este ano e que poderiam ser tomadas pelo Executivo de Carlos Moedas. Será que o Executivo vai responder que já tem algumas medidas tomadas, Nuno de Saraiva? Que já está a tomar algumas medidas? Bem, não faço ideia se vai responder isso. Aquilo que sei é que, e não era uma pergunta, foi uma recomendação. Uma recomendação, sim. A pergunta foi o que eu fiz. Sim, exato. Foi uma recomendação e a verdade é que a direita, mais uma vez coligada com a extrema-direita, chumbou aquela recomendação. E o Partido Socialista não propunha nada de particularmente estapafúrdio. Isto foi na Assembleia Municipal de Lisboa? Isto foi na Assembleia Municipal de Lisboa. Vamos lá ver. A crítica que foi feita ao Partido Socialista na altura foi de que aquela recomendação, que tinha 8 pontos, de recomendações, passo a redundância, não estava quantificado no que diz respeito à despesa, mas aquilo era uma recomendação. Uma recomendação, claro. É exatamente isso. Uma recomendação não tem que ter quantificações. Uma recomendação apresenta sugestões, apresenta ideias. O Executivo, se tiver condições para as executar, fará a quantificação e depois dirá se aquilo tem cabimento orçamental ou não tem. A questão aqui, vamos lá ver, e vamos ser claros, e eu aqui estou perfeitamente à vontade porque tenho uma posição que é diferente da posição do meu partido, que é um município que isenta o Rock in Rio em mais de 3 milhões de euros de taxas por amor de Deus, não tem medidas para tomar, para acudir às famílias, não tem dinheiro para isso. Mas as taxas de um festival, as taxas de um festival são taxas diárias, tipo taxímetro, que já vinham, vinha a isentar os festivais há muito tempo, mas não é por... Ou se calhar têm que alterar Mas eu peço desculpa, não é por se fazer uma asneira durante vários anos que vamos continuar a fazê-la. Para si não se devia isentar o Rock in Rio. Eu acho que houve um momento em que fez sentido a isenção do Rock in Rio, que foi um momento em que se quis trazer aquele investimento para cá, aquele projeto para cá. A partir do momento em que se consolidou, o Rock in Rio tem que pagar as taxas como qualquer outra entidade presente na cidade de Lisboa. Mas estamos a falar de um evento que tem todo o mérito, atenção, não é isso que está em causa, mas estamos a falar de um evento que cobra em bilhética, entre os 150 e os 1000 euros. Mas quando o seu partido esteve na Câmara não cobraram taxas, certo? Não, cobraram. Cobraram taxas? Mas eu comecei por dizer... Cobraram taxas. Não cobraram taxas. Não, quando o meu partido esteve na Câmara... não cobraram taxas. Foi o que eu perguntei. Não cobraram. Eles estavam isentos de taxas. Isso. Estavam isentos de taxas. Eu comecei e continuam dizer, isentos de taxas. Eu tinha uma posição diferente da do meu partido. e portanto, aliás, ausentei-me da sala no momento da votação. para não criar ali nenhum engulho. Mas tenho que dizer isto. Quer dizer, que deviam ter taxas. Muito bem. Eu desviei o assunto para aqui. Agora, a questão concreta para mim é que Lisboa não pode ser uma cidade boa para os turistas, por exemplo, e impossível para quem cá vive. Não pode ser uma cidade que não cuida daqueles que cá vivem e daqueles que cá trabalham. Não pode expulsá-los daqui para fora, como tem vindo a acontecer nos últimos anos. E, sobretudo por razões económicas, porque todos nós sabemos que o negócio imobiliário na cidade de Lisboa está absolutamente pela hora da morte. E, portanto, para além de que eu já falei aqui quando cá estive a última vez sobre o contexto internacional, que obviamente afeta e agrava o custo de vida das famílias, e portanto naturalmente que é o município de Lisboa. Era por causa desse contexto internacional também que o PS fez esta recomendação, também, não é? E portanto eu acho que há várias, sei lá, isentar o pagamento de transportes públicos durante 3 meses, por exemplo, que era uma das recomendações que nós fazíamos, era tornar os transportes públicos gratuitos para todos os moradores na cidade de Lisboa durante 3 meses e depois fazer uma reavaliação, retomar uma iniciativa que é uma boa iniciativa de Carlos Moedas, ou pelo menos era uma promessa de Carlos Moedas, que era uma iniciativa chamada o Cabaz Bebé, que era de facto um bom incentivo e uma boa ajuda para as famílias. Um apoio às famílias que, em situação vulnerável, não conseguem pagar energia. Por exemplo, estou a dar aqui exemplos. E, de facto, isto deveria acontecer. Não acontece. Qual é a preocupação? Isentar de taxas o Rock in Rio. Jorge Nunes Sá. Bem. Duas coisas para... Será que, como eu disse no início, o executivo de Carlos Moedas poderia argumentar aqui, contra-argumentar, dizendo que já está a implementar algumas medidas destas medidas? Pode argumentar que algumas vão ser implementadas com sustentabilidade e permanência, porque... E aí, a justiça seja feita. A crítica que foi feita pelo Partido Comunista no debate foi a mais assertiva, a dizer que isto por 3 meses não serve para nada. Pronto, é essa a questão. E vamos já por partes, vamos fatiar isto. Mas a primeira coisa, não foi a direita que chumbou, foi o Partido Socialista, nem sequer conseguiu convencer os mesmos que conseguiu, por exemplo, para eleger a mesa da Assembleia Municipal, porque não conseguiu convencer a sua esquerda a acompanhá-lo nisto. Ponto. Portanto, vamos ser aqui claros, o Partido Socialista ficou um bocadinho isolado com o apoio daqueles nesta que eram... Nesta sua recomendação. Neste assunto, teve o apoio do PAN e de... Apesar de não pôr com participação no Alpista, para quem não pode, tanto, mas... Tanto quanto me lembro, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não votaram a favor. Não votaram a favor, mas também não votaram contra. Está bem, mas precisavam dos votos a favor para ser aprovado. Agora, esta recomendação do Partido Socialista tinha 3 pecados mortais. O primeiro é basear-se nos proveitos não existentes. Ou seja, eu já ouvi isto e lamento um bocadinho que o PSD não tenha dito isto no debate, que é, porque o Bloco também foi por aí, não foi o PS no debate, foi o Bloco sobre a história das taxas não cobradas. As taxas não cobradas são uma inexistência. É aquilo que o povo diz contar com o ovo no cu da galinha. Porque nada garante que estes eventos existissem se fossem cobrados taxas. Isto é o primeiro ponto. Nada garante. Isto dizer, ah, o Rock in Rio está consolidado, por isso já podemos começar então a cobrar. Então podem ir assim para Madrid. Então nós vamos para Madrid. Pois. Quer dizer, esta história de dizer, podíamos aproveitar as receitas que não temos, mas que se calhar um dia podemos vir a ter, é uma conversa para a qual eu não alinho. Quer dizer, eu não sou... Eu sou favorável à isenção de taxas de eventos que agreguem valor a Lisboa. Ponto. E isso deve ser avaliado de outra forma, não do que tem sido feito até agora. Eu não gosto nada daquela conversinha de ah, temos uma contrapartida para as associações. Acho isso, sobretudo, uma conversa de treta. Estamos acho de que acordo. Devem ser avaliados os eventos como tal e se valem pelo seu valor intrínseco e são mais valias para a cidade. Isso, para mim, é factual. E eu acho que o Rock in Rio ainda é um dos que vale a pena para isso, porque traz um movimento à cidade, turistas, gente de fora, investimento, etc. Mas não se pode contar com estas verbas que poderão eventualmente um dia existir. Portanto, este é o primeiro pecado mortal desta proposta. Segundo, quanto é que isto custa? Porque quando se fala em transportes gratuitos, claro, quanto é que isto custa? Quando se fala em transportes gratuitos, já são gratuitos para os estudantes e para os maiores de 65 anos. Verdade. Porquê é que não são, já tivemos um debate aqui sobre isto, porquê é que não são para os outros? Porque esse dinheiro é importante e deve ser importante para o investimento na própria rede. E, portanto, é uma medida... Então, porquê é que não se investe esse dinheiro na própria rede? Quem é que disse que não se investe? Está-se a fazer estou um grande dizer, investimento na Carris. Aquilo que superior, nós sabemos, superior ao valor nós, da bilhete. Jorge, mas... aquilo que nós sabemos é que quando olhamos para o funcionamento da Carris, designadamente no serviço ao cliente, e chamemos-lhe assim, portanto, no serviço ao cliente, é péssimo. E como, é péssimo. Como o serviço é péssimo, vamos tirar ainda a receita. Não, por amor de Deus. Pois é, que o problema é este. É que nós estamos a tirar as refeições gratuitas nas escolas, sendo que Lisboa há muitos anos, há mais de 20 anos, é dos poucos municípios, se não o único em alguns casos, que isenta todos os alunos do escalão A e do escalão B. Portanto, só pagam com o escalão C, ou seja, todos os alunos já têm um rendimento bastante substantivo. É portanto, quanto custava oferecer as refeições a quem tem escalão C, ou seja, aqueles que não precisam, e os transportes gratuitos para todos? É porque depois é preciso pegar neste bolo, e estamos a falar de milhões, e perguntar onde é que os vamos cortar. Porque o dinheiro não nasce das árvores. O dinheiro, por muito que custa aqui à minha camarada aqui do lado, à Sofia Lua, o dinheiro não é público, o dinheiro é dos impostos de quem os paga. E, portanto, onde é que vamos cortar... Chega com os impostos, não é? Onde é que vamos cortar... Exatamente. Onde é que vamos cortar os impostos... Onde é que vamos cortar a verba que vem dos impostos para poder gastar nisto? É qual é a área social que o Partido Socialista dizia que se... E era isto que devia ter sido perguntado ao Partido Socialista no debate. Que área é que vocês querem cortar para atingir estes valores? Terceiro, pecado mortal. Ou então cobrar mais uns impostos, sim. Não devolver o IRS, por exemplo. Exato, não devolver o IRS a quem trabalha, que é o que o PCP defende. E esses não são as eventuais. Isso é o que as pessoas que trabalham descontam a mais e que Lisboa lhes retribui e bem. Não interessa nada a quem não paga IRS, a quem tem salários muito baixos. Essa conversa. Mas há alguma diferença para esses? Esses não interessa nada. Pois, exato. Sim, claro que há. Sim, claro que há, justamente. É o raciocínio que estava a ser feito. É assim, não falo. Não falem ao mesmo tempo. Quem paga o IRS, perde-se o dinheiro que se deveria investir para todos. Quem paga o IRS, perde-se esse dinheiro para depois dizer não há dinheiro para. Quanto é classe Jorge, média mas não sabes... existe. Não, mas aqueles. Ela, não, não mas aqueles. Isso, classe média deve vir aí assim, muito um para dizer sobre a classe média. Um mas devolver. Mas devolver. O povo e os dirigentes. Não, mas devolver. É isso, aqueles que não são os que têm muitos rendimentos muito elevados. Sim. Aqueles que também recebem de volta. Mas não. Não essa. Não essa quantidade assim tão extraordinária. Também não faz assim tanta diferença. Também não recebem assim. Não vamos mudar agora. Não vamos mudar agora o tema para o IRS. Não, mas falta o terceiro. Podemos fazer um programa sobre a devolução do IRS, podemos, que tem pano podemos, para mangas. E é muito interessante. Olha, é vamos ao terceiro, que é um bocadinho na onda do Abrunhosa, que é fazer o que não foi feito. Porque é que estas propostas, nomeadamente das rendas das habitações municipais, o Partido Socialista nos fez durante o Covid. Porque o deputado Miguel Coelho fez o debate na altura, falhou aqui, quer dizer, deu um pontapézito na verdade, não vou dizer que faltou à para verdade, terminar, mas deu um pontapé na verdade, que é dizer que não houve atualizações durante o Covid das rendas. É falso. Já o demonstrei levando recibos das rendas das habitações municipais para a Assembleia Municipal, porque as rendas foram atualizadas todos os anos durante o período da Covid. Portanto, não quantifica quanto se gastam, acham que era de verba que podia existir, mas que não existe, e propõem isentar aquilo que nunca isentaram quando ficou em situações similares. Portanto, a proposta do Partido Socialista era um bocadinho só de propaganda. 30 segundos, só para... 30 segundos. Era um bocadinho de propaganda, segundos. Que é sempre legítimo e bom. É mesmo era só 30 eficaz é mesmo só, e não resolvia os assuntos. É mesmo só 30 segundos, sim. Só para dizer aqui uma coisa ao Jorge Nuno Sá, que é... O Partido, essa conversa de atirar sempre para o passado, o Partido Socialista já foi julgado nas urnas e já perdeu eleições. O Partido Socialista, não. O Partido Socialista, então, o Partido Socialista há 5 anos que não está no poder na Câmara de Lisboa. O Partido Socialista há 2 anos que não está no poder no país. Portanto, já foi julgado, já perdeu eleições legislativas por duas vezes, já perdeu autárquicas por uma vez. Portanto, é tempo de quem governa assumir as suas responsabilidades. Meu caro, não é por motivo, porque no debate da semana passada disseram: devem fazer como nós fizemos. Não foi isso que foi dito. Durante o Covid, não foi. Vais ter ver a gravação. Quando foi dito como nós fizemos no Covid, que investimos não sei quantos milhões, isentamos de rendas, etc., é falso. Não. Bom, e por esta ordem de ideias, se virmos a quantidade de anos em que o PS se referia, por exemplo, ao governo de Pedro Passos Coelho, pela mesma lógica, depois deles terem perdido eleições também, estávamos a mesma. Ainda se fala do Cavaco. Bom, Angélica. Agora era a Sofia Lisboa, mas pode ser a Angélica. Angélica, pronto. Troquei aqui a ordem. É porque normalmente é esquerda e direita, por isso é que eu fiquei assim. Mas a Sofia a seguir fala. Exato, normalmente eu tento que seja a esquerda e direita. Era muito bom que estes apoios, e é importante clarificar e reforçar, de 3 meses, que resolvessem de facto o problema das pessoas. Agora não vai resolver. Claro. Portanto, o que é que se faz? Diz-se que se dá alguma coisa às pessoas, portanto, atiram-se umas esmolas, que é para dizer nós é que estamos aqui a ajudar as pessoas, mas nunca se resolve nada a nível estrutural. E, portanto, como não se resolve nada a nível estrutural, atiram-se as esmolas, depois ao fim de 3 meses está tudo na mesma, ou pior, e, portanto, cria-se aquela dependência das molas que se dão às pessoas, porque enquanto não se resolvem as questões estruturais, os problemas vão se manter. E já disse aqui várias vezes e volto a dizer: Lisboa tem imensos terrenos expectantes. Onde é que estão a construção de casas que tanta falta fazem às pessoas? Durante anos e anos e anos e anos não houve. A questão de licenciamento para que se construa rapidamente é um cancro. Em Lisboa é um cancro. Onde é que isso foi agilizado para que venha mais oferta para o mercado? Não existia. A questão da devolução do IRS que aqui se falou, quer dizer, o IRS é o imposto que as pessoas que trabalham pagam. E é o imposto a partir de certo rendimento. É o imposto a mais. A partir de certo rendimento. A partir do salário mínimo. Sim, pessoas que trabalham muito e não recebem. Sim, porque não de coisa nenhuma. Porque são salários de miséria. As pessoas não descontam também, não é? Mas agora, se me deixarem. Deixemos a Sofia falar, sim. Angélica. Se me deixarem concluir, ajudava. Uma pessoa em Portugal que receba 1.200 ou 1.500 euros é considerada rica. Eu não acho que uma pessoa que seja um mileurista, como nós os chamamos, sim, seja uma pessoa rica. Claro, claro. Não é rica. O salário mínimo já são 920. Não venham com tretas. Claro. A pessoa faz contas para chegar ao fim do mês. Portanto, não é uma pessoa rica. Agora, estar a dizer à pessoa que o dinheiro que está a pagar a mais de imposto lhe pode ficar no bolso é uma coisa negativa? Não. Porquê? Porque há esta filosofia um bocadinho barata, que é retirar o dinheiro dos impostos às pessoas, vir para o Estado e depois eu vou dar um subsídio para mostrar que estou a ajudar. Sim, sim. Nós não concordamos com isto. Ou seja, porquê? Porque nós defendemos que logo à partida o Estado deve gerir as coisas de forma tão eficiente, que deva ter o mínimo que deva carregar o mínimo de nível de impostos às pessoas. Naturalmente que há impostos que vão ter que ser cobrados, com certeza, para garantir o Estado Social, para garantir a proteção dos mais novos e para garantir uma série de manutenções e de construção de infraestruturas que cabe ao Estado manter. Isso não é isso que está posto em causa. Agora, tudo o resto, quanto menos for cobrado às pessoas, mais essas pessoas ficam com dinheiro no bolso para elas decidirem o que fazer com o dinheiro que elas próprias ganham. Porque o dinheiro é delas. Isso, o Estado não produz, desculpem a expressão, coisíssima nenhuma. Eu agora ia dizer uma asneira, mas não posso. Portanto, o Estado não produz. Quem produz são as pessoas, são os trabalhadores, com os seus salários, que pagam os seus impostos, a quem deveria ser cobrado o mínimo de impostos possível, para as pessoas conseguirem ficar com o maior número de volume desse salário que trabalham no bolso, para com esse dinheiro que é seu, fazer, atenção, não é do Estado, fazer o que bem quiserem da sua vida. E portanto, esta história do tira lá, dá cá, que é para depois eu dizer que eu é que estou a dar mais apoios, desculpem, mas é mesmo conversa da treta. E não é em 3 meses que se resolve coisíssima nenhuma. E o que é muito importante é que Lisboa seja ágil, seja rápida, seja super eficiente, para que os lisboetas, sempre que tenham uma interação com a Câmara Municipal de Lisboa, percebam que a Câmara está a funcionar e está a trabalhar para eles. Sofia Lisboa. Bom, isto quase que dava um programa inteiro. É verdade. E pronto, porque há aqui muitas questões. Eu acho que, relativamente a este conjunto de medidas, nós abstivemos e fizemos uma crítica, enfim, de certa forma robusta a estas medidas, porque de facto, e daqui levamos... Que não foram aprovadas, certo? Que não foram aprovadas, não pela abstenção do PCP, mas porque obviamente, enfim, neste momento não é o PCP que decide, portanto, a direita chumbou. Seria preciso o voto favorável da maioria, não é? Claro, e portanto aqui a questão destas medidas, e foi o que dissemos, são medidas que nós percebemos que seriam temporariamente úteis, não é evidente, para uma série de famílias que estão a passar dificuldades, poupar o número de passes, se for uma família de 4 pessoas, durante 3 meses, as rendas na habitação municipal, as refeições escolares, enfim, num conjunto de medidas que estava a ser proposto. E, portanto, não é considerarmos que não fossem temporariamente úteis, mas, de facto, aqui a crítica é que nós, de facto, quando recebemos uma proposta como esta, vinda do Partido Socialista, e não, a crítica não é apenas ao Partido Socialista, é o problema que as famílias estão a atravessar não apareceu agora, não é por estarmos agora a ter este aumento de custo de vida extraordinário. Já vem, não é? A inflação tem vindo a comer o aumento dos salários, e portanto isto é um caminho que está a ser seguido, e há medidas, algumas por inação, outras por opção política. Quer dizer, quando nós estamos aqui a falar desta questão da devolução de IRS, faz muita confusão, porque então nós temos neste momento uma necessidade de repor escalões, ter escalões para de facto tratar por igual aquilo que é, para tratar por diferente aquilo que é diferente. De facto, uma pessoa que hoje recebe 1.200 euros não pode ter o mesmo tipo de tributação que uma pessoa que recebe 2.000 ou 3.000. Há uma necessidade de pensar a forma progressiva da justiça. Mas o PCP acha que devia haver mais escalões? Sim, é? Ou seja, houve uma diminuição de escalões, e que há aqui uma necessidade de justiça progressiva, justiça tributária, não é? Portanto, não é a mesma coisa, ainda para mais com o aumento do salário mínimo, não é? Que tem comido essa diferença, porque há um aumento do salário mínimo e bem, mas depois não é acompanhado por aumento geral dos salários. Só para perceber, mas defendem diminuir os escalões? Haver mais escalões. Mais escalões. E, portanto, e depois aqui há uma outra coisa que é, nós estamos a, já falámos aqui várias vezes, devolver o chamado a devolução do IRS é uma medida que vai tratar por igual a devolução daqueles que vão receber imenso, que são as famílias. Em Lisboa vivem 10% das famílias mais ricas do país. Mas essas que recebem mais, pagaram também, portanto, mais. Vocês falam sempre do recebem. E pagaram bem. Mas por isso também recebem mais. Esse não é o argumento, é sobre o rendimento do trabalho. É sobre o rendimento do trabalho. Estamos a falar dos rendimentos de prédios. Não falem ao mesmo tempo. Mas é que essas coisas são todas integradas. Essas coisas são integradas. Quando se recusa, nomeadamente, o imposto sobre lucros extraordinários, lucros excessivos, não são sobre o trabalho. Não são. Mas é que são as mesmas forças políticas. Parece que é tudo igual, não é? Estamos a falar de imposto sobre o trabalho. Para mim, são as forças políticas que vêm falar sobre uma coisa quando depois não podem ir penalizar. Não optam por não penalizar aquilo que são os rendimentos mais altos, os rendimentos que não são do trabalho, que são do capital. Mas estamos a falar só dos de trabalho. Mas é sobre o trabalho. Mas eu não estou a falar só do trabalho. Tá, é essa a questão. E a minha intervenção. Mas é para não misturarmos as coisas. A devolução do IRS é a devolução do trabalho das pessoas. Mas eu estou intencionalmente a misturar o seguinte. Para terminar. Vou terminar. Eu não tenho dúvida. Estou intencionalmente a misturar o seguinte. Mas é misturado porquê? Porque é a visão que temos relativamente a um conjunto de medidas, como alienar edifícios do Estado, não, neste momento estarmos aqui a discutir se é o imposto sobre a energia, se é o imposto que se vai baixar ou não se vai baixar, quando não se está a falar dos lucros extraordinários que estão a ter as empresas de energia, ou quando falamos da bilha de gás, quando em algumas freguesias isso já está a acontecer e acontece em alguns sítios, que é haver aqui uma noção de famílias mais carenciadas e com participar-se a bilha do gás. Nada disso tem a ver com o IRS. Vou tentar concluir o meu raciocínio, que é este conjunto de medidas são medidas localizadas, quando depois não se quer é tocar naquilo que tem que se tocar, não se quer beliscar aquilo que se tem que beliscar, que é os rendimentos excessivos relacionados com a energia, nomeadamente, mas também no setor imobiliário. Quer dizer, estamos aqui a falar de, era um conjunto de medidas, esta questão das rendas municipais. O problema é a habitação pública, o problema é taxar e não fazer isenções milionárias a grupos de especulação imobiliária. Esses é que são os problemas, de facto, que afetam as condições de vida das pessoas. E, portanto, para nós parece-nos uma grande hipocrisia a apresentação destas medidas, e foi isso que considerámos, porque, e inclusivamente aqui no ponto em específico, sendo apresentadas pelo PS, e vou já terminar, sendo apresentadas pelo PS, aquilo que nós responsabilizamos o PS por medidas que podiam ter sido tomadas na altura em que o PS esteve no governo, inclusivamente com a maioria absoluta, e que tem a ver com aumentar salários, nomeadamente a negociação coletiva, o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. A agenda de trabalho digno. Todas essas questões. Não, mas não foi uma opção. Mas porquê que o PS, quando esteve em maioria absoluta, ou até antes, quando estava a negociar com a esquerda, não acabou com a caducidade da contratação coletiva? Não repôs o princípio do tratamento mais favorável? Não acabou com a lei das rendas, a lei dos despejos, conhecida como a lei Cristas? Tinha possibilidade de o fazer e não fez. E porquê que não fez? Justamente. Então e não impôs? Então as discussões... Não, claro que sim. Claro que sim. Não, mas mudavam o quê? Basta pegar na questão do SNS e das cativações e do que levou ao chumbo do orçamento, que levou à queda do governo. Mas explico justamente que é esse processo de negociação, foi limitado. Muito bem, queria fazer um remate por causa daquilo que o PS não fez e podia ter feito. Queria só fazer um remate muito curto. Na verdade, são dois remates muito curtos. O primeiro é que é quase comovente, eu quase que verti uma lágrima ao ouvir a Angélique da Iniciativa Liberal a fazer a defesa dos trabalhadores portugueses. Ainda hei de ver a candidatar-se a secretária-geral da CGTP. O que é extraordinário é que a Iniciativa Liberal tem esta posição. Mas só a CGTP consegue defender os trabalhadores. Isto é uma ironia, como é evidente. Mas o que é extraordinário é que esta... Nos países liberais os trabalhadores ganham mais. É o nosso slogan. Eu sei. Ganham mais, vamos ver. É assim, ganham mais os trabalhadores e ganham mais os grandes empresários e os grandes especuladores. Por uma razão simples. Posso concluir só? A razão porque isso acontece é porque, do ponto de vista fiscal, aquilo que a Angélique e a Iniciativa Liberal consideram um ato de justiça elementar é, na verdade, um ato de enorme injustiça social. Porque defender a flat tax, como defenderam durante muito tempo, ou apenas a existência de dois escalões, é tratar por igual aquilo que é absolutamente diferente. Mas isso era o remate? Não, este era um remate. O outro remate. Mas quais países? A Argentina, por exemplo? Não, Estónia. Onde está o Milei? Estónia. Ah, bom. Irlanda, que é para onde os nossos filhos. A Irlanda é um mito, como nós sabemos. Que é para os nossos. A Irlanda é um mito e já foi comprovado. Agora, o ponto aqui é, em relação ao PCP, o que eu acho absolutamente também extraordinário é que o PCP reconhece que estas medidas seriam úteis durante um determinado período de tempo, durante o período de tempo em que estivessem em vigor, mas ainda assim preferiu viabilizar através da abstenção e com isso contribuiu para o chumbo destas medidas. Não. Ou seja, preferiu estar mais próximo da direita, mais próximo. Mas qual comício, ó Jorge? Não é comício nenhum, não era comício nenhum. Vamos para intervalo. Era pensar nas pessoas. Já fez o seu. Já ficou esclarecido o seu ponto. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, voltamos já a seguir. Amália, Douro 91.0, Tejo 92.0, Sado 100.6. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Segunda parte então deste Fórum Lisboa. Nesta segunda parte vamos mencionar um apoio da Empresa de Gestão de Equipamento e Animação Cultural de Lisboa, da EGEAC, que terá pagado 250 mil euros à SIC, o canal de televisão do Grupo Empresa, para receber um espetáculo de Chaz Palminteri. A Bronx Tale One Man Show no Cinema São Jorge, no âmbito do Festival de Cinema Tribeca, apesar disto ser fora do festival, somando isto, este dinheiro ao apoio pecuniário e a cedência do espaço. É a EGA que celebrou um contrato para 2 espetáculos, mas a SIC, entretanto, já terá confirmado que apenas haverá 1. A autarquia não esclareceu se o apoio será único ao festival deste ano. Não é, cá para mim não é. Realizado sob o regime de contratação excluída, um mecanismo que permitiu à EGA que contornar a obrigatoriedade de um concurso público, é um mecanismo legal, obviamente, justificando pela natureza artística exclusiva do evento. Portanto, o contrato estipulava 2 espetáculos nos dias 10 e 11 de junho, no entanto, a menos de um mês da data prevista, apenas uma sessão está anunciada e não esgotou. Está confuso? Jorge Nuno Sá, o que é que se sabe sobre isto? Eu sei muito pouco, mas também confesso que tenho pouco interesse. Sim. Sendo muito sincero. Não é um assunto muito empolgante. Não é. E lá está. Vamos falar um bocadinho cada um e para terminar. Aquilo que eu dizia no ponto anterior, quando se falou das exibições do Rock in Rio, do, como é que se chamou, do Calorama, de uma série de festivais, etc. Eu tenho uma visão, não é que seja muito diferente da maioria, mas pelo menos é a minha, e não coincido com a maioria do meu partido, o partido que eu represento na Assembleia Municipal, do PSD, infelizmente, que é acabar com esta converseta de que no final o festival dá umas coisas para uma associação, dá umas coisas para uma IPSS, ajuda uma acho isto tudo uma conversa. Porque não, qual festival? Não... Os festivais, não é? Sim, com essa conversa. Bem, então o Rock in Rio, eles só não vendem a mãe, não é? E Rock in Rio, aquilo é o máximo. Para fazer tetos para os cãezinhos da associação, sim, não sei o quê, para fazer individuais, para não sei o quê. Eu acho isso uma conversa de treta. Eu acho que os eventos devem ser avaliados pelo seu valor intrínseco para a cidade. São uma mais-valia para a cidade. Trazem público. Trazem oportunidade, não pode ser, pode não ser só trazer público. Imaginem que Lisboa era uma cidade onde não se ouvia jazz. Vamos fazer um festival de jazz para que a população possa ter acesso ao jazz. Muito bem. Nada e contra. Isso é perfeitamente legítimo, perfeitamente aceitável. Portanto, cria-se uma comissão dos serviços, não é inventar nem arranjar taxas para ninguém. É pegar no que temos, façam-se uma parametrização daquilo que são os eventos e veja-se da necessidade, ou afira-se da necessidade da isenção de taxas para os fidelizar e que isso tenha mais valia para a cidade. Seja ela em movimento, em faturação, em novos públicos, no que seja. Mas que isto seja avaliado. Por exemplo, quando falou-se muito da Jornada Mundial das Ventas. A Jornada Mundial das Ventas foi o evento mais lucrativo que a cidade teve. Como a Sofia aqui gosta, só em impostos, só em IVA das refeições, foi devolvido ao Estado mais do que o investimento do próprio Estado nessa iniciativa. Portanto, é uma questão de, como dizia o Sr. Engenheiro Guterres, é uma questão de fazer as contas. Sobre o Tribeca em si, não tenho opinião, porque é um festival que eu não conheço, nunca frequentei, acho que não traz mais valia nenhuma à cidade, é a minha opinião, e portanto podia não existir. Portanto, qualquer cêntimo de dinheiro público que lá seja investido, para mim é mal investido, sejam eles os 250 mil para o 70 ou qualquer outro. Sim, Lisboa, estas escolhas são sempre políticas, não é? Óbvio, dar dinheiro a um espetáculo, este espetáculo de stand-up, ou dar dinheiro a um espetáculo do Sérgio Godinho, ou dar um dinheiro ao espetáculo do Carlos Abrunhosa, há sempre uma questão. Pedro Abrunhosa. Do Pedro Abrunhosa, perdão. É sempre uma questão. Enfim, é sempre político, não é? Sempre. Claro. O que é que aqui vocês contestam, concretamente? Bem, eu acho que aqui é muito evidente, a partir desta pergunta, de o que é um apoio à cultura? O que é um apoio à cultura na cidade de Lisboa? Um apoio público e, portanto, de fundos públicos. Que é o que se trata aqui. Que nós, portanto, não é uma questão de mecenato, não é? Portanto, enfim, a pessoa tem a sua riqueza pessoal e decide distribuir e dinamizar. E quer muito que dar ao Tribeca. Isto aqui é o dinheiro da EGEAC que deveria servir como instrumento para dinamizar a cultura em Lisboa. Isto não é isso. Isto não é isso. E, portanto, isto tem aqui elementos perversos a vários níveis. Portanto, estamos a falar de 250 mil euros para um festival que já recebe mais do que isso através de seja da EGA, que seja diretamente da Câmara, seja do Turismo de Lisboa, etc, etc. Nas suas edições normais, isto é um evento pontual à margem de, mas vai ser inserido. A segunda, não é? Só terceira, acho eu. É a terceira edição. E portanto, nós temos este apoio para uma empresa que é a SIC, a qual se soma ainda 80% da bilheteira. Portanto, a EGA que fica com 20% da bilheteira e a SIC ainda fica com mais. Paga-se para lá ir. Não sei se são valores extraordinários. Enfim, acho que é o normal. Não é como o Rock in Rio ou outros eventos, ou como o Chic Nick. Mas, de qualquer das formas, é 80% da bilheteira ainda somada para a SIC, não é? Portanto, que vai dinamizar isto. Tudo isto mais. E que é uma coisa perfeitamente perfeitamente aliada daquilo que é a dinamização da cultura da cidade. E isto a par de uma política cultural que se atrasa para atribuir apoios a associações culturais, a coletividades, e, portanto, uma política de facto cultural para dinamizar aquilo que se faz de cultura em Lisboa, que se faz de cultura profissional, entre aspas, no sentido de pessoas que vivem da cultura como profissionais da cultura, mas também a cultura popular, a cultura daqueles que saem do trabalho e vão para as coletividades fazer cultura, fazer teatro, fazer as marchas, fazer tanta coisa. E, portanto, os apoios à cultura, que são de facto aquilo que dinamiza o que nós somos culturalmente, pensar o que está à nossa volta, traduzi-lo em cultura, isso é o que a Câmara, através dos recursos que são de todos e que estão ali para ser geridos pelo município, deveria incentivar, e não uma coisa destas que são 250 mil euros, que é dinheiro, a sério, mais o resto que da bilheteira e de outro tipo de isenções que estão a associadas. A sala, por exemplo, mais a sala, não é? E os recursos, porque pagam os trabalhadores, portanto, claro, exatamente. Mas quer dizer, tudo isto, o que é que estamos a falar? É um evento comercial. É trazer um senhor de Hollywood que tem todo o seu mérito, evidentemente, para fazer dinheiro. Tudo bem, é um evento comercial, e portanto, de cultura já daí tem pouco, se formos pensar nessa perspectiva. Podia ter, não é? Certo, mas quer dizer, é um evento comercial de uma empresa privada, neste caso de comunicação social, e portanto, na prática, o que é que nós estamos a ter da EGEAC? Estamos a ter uma produtora de eventos que faz uma transferência dos recursos públicos para eventos comerciais, que supostamente é para trazer lucro para uma empresa em específico, que é a SIC. E portanto, isto é tudo altamente perverso, e portanto, achamos que é de rejeitar este tipo de prática. A EGEAC não é para isto que deveria servir, não é para isto que os nossos recursos deveriam servir. Angélica. Bem, antes de mais, este tema do Tribeca já se colocou quando veio da primeira vez. Na primeira edição, sim. Da primeira edição, e pode ser olhado de facto como, mais uma vez, uma promoção de Lisboa no mercado norte-americano, porque estamos a falar de um festival de cinema norte-americano, não é? E tem o também sponsoring do Robert De Niro, exatamente, não é? Foi um dos fundadores, e portanto, sim, eventualmente é mais um mecanismo de promoção de Lisboa, e portanto pode ser visto por aí. Eu confesso que gostava mais de ver o Executivo, e neste sentido a Iniciativa Liberal fará toda a pressão para que isto se faça, que é uma revisão da política de taxas que a cidade de Lisboa tem. E faz parte do nosso caderno de encargos, e portanto isso vai ser uma pressão que nós politicamente vamos fazer. Ou seja, querem rever toda a política de taxas toda da Câmara Municipal de Lisboa. Toda a política de taxas, porque nós quem temos... é que isentam, quem é que não isentam, porquê os critérios? Exatamente, é porquê? Porque nós estamos sempre a falar do mesmo. Porque é que nós a vermos isentaram de o Rock in Rio e não isentaram o... pequenas coletividades ou o Rock in Setúbal em juntas de freguesia que são obrigadas a pagar taxas ou pequenos comerciantes que querem, certo, fazer vendas na rua, não, e são obrigados a pagar taxas de ocupação do espaço público? E depois, porque é que estes grandes produtores de festivais não pagam taxas? Eu não estou a diabolizar os festivais, atenção, claro, não é nada disso, mas de facto tem que haver uma política de taxas coerente, com critérios, para que, independentemente de quem seja, perceba quais são os critérios que estão na base dessa política. Se organizar uma coisa, já saiba. Os não entram todos no mesmo saco, têm, exatamente, que ser avaliados. Exatamente, claro, não é? Meio do evidente interesse que tragam, de públicos é que eventualmente tragam, qual é a mais-valia que possam trazer para a cidade. Desculpa só, interromper-te, esta questão que colocas da potenciação junto ao mercado americano faz sentido, mas alguém quantificou isto? Eu não sei se alguém está a fazer essa quantificação, se calhar até interessa, ou certo, se calhar até certo, não, certo, porque já somos suficientemente conhecidos, não é? Se calhar era aproveitar o Bad Bunny, que agora está cá, a fazer um vídeo qualquer promocional. Vem cá amanhã, não é? É, já não sei se é hoje alguém e amanhã. Alguém me disse que amanhã é ao Estádio da Luz, porque não faço ideia. Só para verem que eu sou adepto. E às vezes até aproveitar, fazer vídeos promocionais com essas grandes estrelas da música e do cinema internacional. Enfim, tem que se combinar tudo antes, claro, não é? Porque eles não vêm a fazer vídeos promocionais. E obviamente assim estas coisas pagam, não é? Mas claro, muitas vezes fazer isto para promoção da cidade, ver se nos interessa ou não, mas sem uma revisão da política de taxas, e mais uma vez, é aquilo que a Iniciativa Liberal Liberal defende, acho que estamos sempre a discutir a todos a mesma coisa, que é porque é que se isenta a uns e porque é que não se isenta a outros. E, eu, e será sempre discutível. E aquilo que o Nuno há bocado estava a falar. E a verdade é essa. É sempre discutível. Será não é? Sempre se discutível. Se dá apoio ao Rock in Rio, não se dá ao Rock in Rio, depois vai-se dar ao Rock in... Será sempre discutível. E noutra coisa. É uma opção política, mas eu acho é que devia ser uma opção política, que deveria ser debatida, inclusive é com, para receber os contributos de todos os partidos e para se rever esta política de taxas, que está completamente desatualizada e que nos leve a esta discussão. Nuno, para terminarmos... Se repete. Eu, sobre a revisão da política de taxas, estou inteiramente de acordo. Mas é a única coisa com a qual estou de acordo. Porque, e acho que é urgente fazê-lo. Acho que é urgente fazê-lo porque é até um instrumento, uma ferramenta que depois nos permitirá também balizar os apoios que se dão ou não se dão. Agora, eu acho particularmente chocante que, por isso, e vou dar um exemplo concreto. Que não pode levar muito tempo. já não falo das coletividades, que é, porque isso já a Sofia falou, e com toda a razão, as coletividades, as associações culturais, tem apoios, etc. Apoios atrasados. E estão numa situação de estrangulamento financeiro, em risco mesmo de existência. E já nem falo disso. Agora, por que raio é que um evento que era para ter duas sessões, promovido por uma empresa privada, e até só, eu não diabolizo as empresas privadas, volto a dizer, é que nós não estamos a falar do Festival Tribeca. É a GEA que respondeu que... Nós não estamos a falar do Festival Tribeca. Dois espetáculos previstos, mas que é sempre assim, que nós... há um e depois eventualmente vem o outro ou não, dependendo... Mas nós não estamos a falar do Festival Tribeca, como a Antonieta disse, sim, e bem, sim. Estamos a falar de algo que tem a chancela do Tribeca, mas que ocorre fora do Tribeca. Sim. Portanto, não tem fora nada do âmbito do Festival. Fora do âmbito do Festival, não tem nada a ver com o Festival. O Tribeca continuará a existir. Eles vão usar a marca independentemente daquela coisa. Agora, não suscitou interesse rigorosamente nenhum, tanto que não esgotou. Não esgotou sequer a primeira sessão. Por isso não há segunda. Os 250 mil euros, que é muito dinheiro, que fazia muito jeito a muita gente, olha, designadamente à Associação Académica de Lisboa para fazer a queima das fitas, por exemplo, que não fez e que caiu, por exemplo. Ou se calhar para aumentar o montante que é atribuído ao DOC Lisboa, por exemplo, que são 100 mil euros há não sei quantos anos, e que é um dos festivais mais importantes da cidade de Lisboa. Só para dar aqui dois exemplos. Mas o engenheiro Carlos Moedas, o seu executivo e a maioria que o suporta, têm uma visão da cultura que é: nós apoiamos a cultura que não chateia. Nós apoiamos a cultura que não chateia. Essa é que merece apoio. O resto, vamos lá ver. Como assim, se... que não chateia? Não. Que não chateia, que não é crítico, que não tem pensamento, que é uma coisa assim um bocadinho vazia, é etc. Eu já ouvi na Assembleia Municipal pessoas a dizerem que espetáculos. Não é a musa da direita. Vocês têm um fetiche pela Margarida Mendes Penedo. Mas é alguém a quem vocês se quiserem, vocês também favorizam. Com ela, para vocês poderem conversar sobre isso. Por amor de Deus, eu até tenho simpatia pela Margarida, porque eu acho que a Margarida é uma pessoa simpática e interessante e tal e coisa. Mas com todo o respeito, há alguém que diz e que é aplaudido por pessoas da maioria que suporta o engenheiro Carlos Moedas, que diz: habituem-se, porque a cultura de esquerda... Isso estava a citar como o doutor Costa. Por amor de Deus. Como se a cultura fosse de esquerda ou de direita. Não, a cultura é cultura, ponto. Ponto. As marchas são de esquerda ou de direita. Mas alguém acredita nisso? Bate-se com o pé esquerdo. A cultura é popular. As marchas são cultura popular. Claro. E, portanto, fazem parte da identidade da cidade, dos bairros. E a verdade é que as coletividades, para terminar, as marchas, sim, para estão terminar. A ficar sem dinheiro. Portanto, o problema... Portanto, não concorda com este apoio. Não, o problema não é os apoios à cultura. O problema não é... promover a cidade de Lisboa. O problema é a falta de transparência, antes de mais. Eu gostava de saber, por exemplo, o que é que está na base da decisão de atribuir 250 mil euros a um evento promovido pela SIC. Com esta coisa de excepcionalidade. Com esta coisa de excepcionalidade, com todo o respeito. Epa, e depois... Mas aí é sempre uma opção de quem tem o dinheiro, não é? E já agora, por que razão é que um montante desta dimensão e um subsídio, porque é disso que estamos a falar, um subsídio deste montante, não é sequer discutido em reunião de Câmara? Pura e simplesmente é uma decisão assinada pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Vereador Diogo Moura. Ponto final. No tal apoio único, realizado sob o regime de contratação excluída, isso, um mecanismo que permita à EGEC contornar a obrigatoriedade de um concurso público. Exatamente. Como eu disse no início. Exatamente. Bom, muito bem. É a chamada chico espertice. Não, isto será um mecanismo legal. É legal, não é? Mas não deixa de ser uma chico espertice. Não deve ter sido a única vez que se usou este mecanismo. A questão não é jurídica, a questão não é legal. A questão é ética, moral e transparência. Vamos ao fato, Sofia, Lisboa. Vamos à sua escolha. Muito bem. Então, a minha escolha, é uma escolha instrumental para falar da Festa do Avante deste ano, que teve esta quinta-feira o seu cartaz anunciado, em que temos muito fado. É, e por isso queria aproveitar, porque o Hélder Motinho e o Pedro Motinho vão fazer um espetáculo. Irmãos do Camané. Irmãos, exatamente. Irmãos um do outro. Um e do outro Camané. Do Camané. Vamos ter Aldina Duarte, vamos ter António Zambujo e muitos outros. E temos uma coisa muito especial, que é o Palco Fado, que é um palco no espaço de Lisboa. Isto é difícil de explicar para quem não conhece a já festa. Já estamos a ouvir, Sofia. A Festa do Avante tem todo o país representado, portanto, todas as regiões do país e um espaço internacional representado na sua gastronomia, artesanato, cultura. E no espaço de Lisboa temos um palco fado que, a partir de certa hora, vai recriar as casas de fado de Lisboa. E, portanto, vamos lá fazer e, portanto temos. Pode ser. temos este convite aos ouvintes. Já estamos aqui a ouvir em pano de fundo. Nunca parto inteiramente, de Hélder Moutinho. Obrigada por nos acompanhar. Letra de João Monge. Estamos de volta daqui a 8 dias. O programa repete terça-feira às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Nuno Saraiva, muito obrigada por ter vindo também. Obrigado, eu. Fica sempre qualquer coisa, qualquer coisa por fazer. Às vezes quase lamento, são as coisas que eu invento, com medo de te perder. Deixei um livro marcado e um vaso de alecrim. Abri o meu cortinado, fiz a cama de lavado para te lembrares de mim. Nunca parto inteiramente, vivo de duas vontades. Uma que vai na corrente, a outra presa nascente, fica para ter saudade.